Ficheiro 47, capítulo 27. A morte chama. Eu mal podia conter a minha impaciência até os homens se terem levantado e comido, desfeito o acampamento de uma maneira irritantemente vagarosa e montado. Finalmente vi-me mais uma vez na sela do cavalo a cavalgar por uma manhã tão fria e revigorante que parecia que o ar se iria estilhaçar quando eu respirava. Pronto, disse eu sem rodeios, quando meu cavalo emparelhou com o de Jamie. Fala. Ele olhou para mim e sorriu. O seu rosto estava marcado pelo cansaço, mas o ar refrescante e muito café forte tinham-no reanimado. Apesar da noite tumultuosa, eu mesma sentia-me ágil e cheia de energia, com o sangue a correr perto da superfície da pele e a colorir as minhas faces. Não pretendes esperar pelo Roger? Eu vou contar-lhe mais tarde. Ou podes ser tu a contar. Não se conseguia cavalgar com três cavalos emparelhados. Foi somente graças a uma enxurrada que deixara um leque de cascalhos na encosta da montanha que podíamos agora cavalgar lado a lado por alguns momentos, fora do alcance dos ouvidos alheios. Instiguei o meu cavalo a aproximar-se da montaria de Jamie, os meus joelhos envoltos no vapor das narinas do animal. Jane passou a mão pelo rosto e abanou-se, como se quisesse livrar-se da fadiga. Sim, bem, disse ele. Viste que eles são irmãos, não viste? Sim, claro que vi. De onde raio surgiu o outro? Dali. Ele ergueu o queixo, apontando para o oeste. Graças ao vazio deixado pela enxurrada, havia uma vista desimpedida de um pequeno bosque no vale lá embaixo. Uma dessas interrupções naturais na mata cerrada, onde as árvores cedem lugar a prados e ribeiros. Das árvores, na orla do bosque, erguia-se uma leve nuvem de fumo, apontando com um dedo no ar frio e parado. Semicerrando os olhos, pude vislumbrar o que parecia uma pequena casa de quinta, com duas precárias construções separadas. Enquanto eu observava, uma figura minúscula emergiu da casa e dirigiu-se a um dos barracões. Eles vão descobrir que ele se foi embora, disse Jamie com ar severo. Com sorte, talvez pensem apenas que ele foi à latrina ou ordenhar as cabras. Não me dei ao trabalho de lhe perguntar como é que ele sabia que tinham cabras. É a casa deles? De Josiah e do irmão? Mais ou menos, Sassenach. Eram escravos. Eram? Disse eu ceticamente. De certo modo, eu duvidava de que os termos do contrato de servidão tivessem simplesmente expirado na noite anterior. Jamie encolheu os ombros e limpou o nariz a pingar na manga. Se ninguém os apanhar, sim. Tu apanhaste Josiah, ressaltei. O que é que ele te disse? A verdade, disse ele, contorcendo ligeiramente o canto da boca, ou pelo menos eu penso que sim. Ele perseguira Josiah pela escuridão, guiado pelo som da respiração entrecortada e asmática do rapaz, e finalmente encurralou-o numa depressão rochosa do terreno, agarrando-o no escuro. Ele enrolara o miúdo quase congelado no seu manto, obrigara-o a sentar-se e, com judiciosa aplicação de paciência e firmeza, aumentada com goles de whisky do fraco, conseguira finalmente extrair-lhe a história. A família é emigrante, pai, mãe e seis crianças. Somente os gêmeos sobreviveram à travessia. Os restantes morreram de doença no mar. Não tinham nenhum parente aqui, ou nenhum que os estivesse a esperar. E assim, o comandante do navio resolveu vendê-los. O preço não cobria o custo da passagem da família, por isso os miúdos foram contratados como escravos durante 30 anos, devendo os seus salários servirem para abaterem a dívida. A sua voz, ao contar a história, era prática e impessoal. Estas coisas aconteciam. Eu sabia que sim, porém estava menos inclinada a aceitá-las sem comentário. 30 anos? Ora, isso que idade tinham na altura? 2 ou 3, disse ele. Fiquei desconcertada. Deixando de lado a tragédia inicial, isto era uma espécie de atenuante, supus. Se a compra dos meninos aprovesse o bem-estar das crianças... Mas eu lembrei-me das costelas esqueléticas de Josiah e das suas pernas tortas. Não tinham, de facto, cuidado bem deles. Mas, de qualquer modo, muitas crianças que vinham de lares afetuosos também não o eram. Josiah não faz a menor ideia de quem eram os pais, de onde vinham, nem quais eram os seus nomes, explicou Jamie. Tossiu e limpou a garganta. Ele sabe o seu nome e o do irmão, que é Zaya, mas nada mais. Beardsley é o nome do homem que os comprou. Mas quanto aos rapazes, não sabem se são escoceses, ingleses, irlandeses. Com estes nomes, provavelmente não são alemães nem polacos. Mas mesmo isso não é impossível. Soltei uma baforada de vapor, pensativa, temporariamente obscurecendo a casa de quinta lá embaixo. Então o Josiah fugiu. Imagino que isso tenha alguma coisa a ver com a marca no dedo dele, não é? Jamie anuiu com a cabeça, os olhos no chão, enquanto o seu cavalo escolhia onde pisar no terreno em declive. O solo de cada lado do caminho de saibro era arenoso. Era macio e torrões de terra preta projetavam-se como fungos rastejantes pelas pedras soltas. Ele roubou um queijo. Foi bastante sincero sobre isso. A sua boca alargou-se momentaneamente, achando graça. Tirou-o de um barracão de laticínios em Brownsville. Mas a mulher que trabalhava lá viu-o. Na realidade, a mulher disse que tinha sido outro, o irmão, que roubara o queijo. Mas as sobrancelhas ruivas de Jamie uniram-se por breves instantes. Talvez Josiah não tenha sido tão sincero sobre isso como eu pensei. De qualquer modo, um dos garotos roubou o queijo. O Beardsley apanhou-os com o queijo e chamou o xerife. E o Josiah assumiu a culpa e o castigo. O rapaz fugira da quinta depois do incidente, que tivera lugar há 2 anos. Josiah, segundo ele contou a Jamie, sempre pretendera voltar e resgatar o irmão assim que conseguisse arranjar um lugar para eles viverem. A oferta de Jamie caíra-lhe do céu e ele deixara a assembleia para fazer o seu caminho de volta a pé. Imagina a sua surpresa ao encontrar-nos acampados lá na encosta, disse Jamie e espirrou. Limpou o nariz com os olhos a lacrimejar um pouco. Ele estava à espreita por perto, a tentar decidir se esperava até termos partido ou descobrir se estávamos a ir para a quinta, acreditando que se assim fosse, seríamos uma boa distração para ele se esgueirar até lá e resgatar o irmão. Então, tu resolveste ir com ele até lá e ajudá-lo a raptar o irmão. O meu próprio nariz pingava de frio. Tateei em busca do lenço com uma das mãos, confiando que a égua, a senhora Piggy, não fosse lançar-nos como uma catapulta de cabeça pela montanha abaixo, enquanto eu assoava o nariz. Examinei Jamie por cima do lenço. Ele ainda tinha a aparência doentia, emaciada e de nariz vermelho, mas as suas altas maçãs do rosto estavam coradas com o sol da manhã e ele parecia extraordinariamente alegre para um homem que passara a noite numa floresta gelada. Foi divertido, não foi? Sim, foi. Há anos que não faço nada semelhante. Os olhos de Jamie crisparam-se em 2 triângulos azuis, com o seu sorriso rasgado. Fez-me lembrar de quando eu era jovem e fazia incursões nas terras dos Grant, com Dougal e os seus homens, andando furtivamente pela escuridão, entrando no celeiro sem nenhum ruído. Santo Deus, tive de me conter para não roubar uma vaca. Eu teria roubado, se tivessem uma. Funguei e ri-me com indulgência. És um bandido inveterado, Jamie, disse eu. Bandido? Disse ele ligeiramente ofendido. Sou um homem muito honesto, Sassenach. Ou pelo menos sou sempre que posso. Corrigiu-se com um rápido olhar para trás, para se certificar de que não éramos ouvidos. Ah, tu és extremamente honesto, assegurei-lhe. Demasiado honesto para o teu próprio bem, na verdade. Só que não és muito cumpridor das leis. Esta observação pareceu confundi-lo ligeiramente, pois franziu o senho e emitiu um grunhido na garganta que tanto poderia ser um resmungo escocês de discordância ou meramente uma tentativa de soltar a expectoração. Tossiu novamente, depois puxou as rédeas, reduzindo o passo do cavalo e, de pé, nos estribos, acenou com o chapéu a Roger, que estava a alguma distância na encosta acima. Roger retribuiu o aceno e virou o focinho do cavalo na nossa direção. Emparelhei o meu cavalo com o de Jamie e deixei as rédeas frouxas no seu pescoço. Vou pedir ao Roger que leve os homens para Brownsville, explicou Jamie, endireitando-se na cela. Enquanto eu vou fazer uma visita aos Beardsley sozinho. Queres vir comigo, Sassenach? Ou queres ir com o Roger? Ah, vou contigo, disse eu sem hesitar. Quero ver como são esses Beardsley. Ele sorriu e alisou o cabelo para trás com uma das mãos, antes de voltar a colocar o chapéu na cabeça. Usava o cabelo solto para proteger o pescoço e as orelhas do frio, e a sua cabeleira brilhava como cobre derretido ao sol da manhã. Pois, vi logo que querias, mas cuidado com a expressão do rosto, disse ele numa advertência irónica. Não vais ficar boquiaberta quando mencionarem o escravo desaparecido. Preocupa-te com o teu próprio rosto, disse eu um pouco irritada. Boquiaberta era o que me faltava. O Josiah e o irmão disseram que eram maltratados. Questionava-me se haveria outros motivos para a fuga de Josiah do que o incidente do queijo. Jamie abanou a cabeça. Não perguntei e ele não me disse. Mas pergunta a ti mesma, Sassenach. Deixarias um lar decente para ir viver sozinho na floresta, fazer a cama nas folhas frias e comer grilos e raízes até aprenderes a caçar? Ele apressou o cavalo e subiu em costa ao encontro de Roger, deixando-me sozinha para ponderar sobre aquela conjetura. Regressou alguns instantes depois e eu virei a minha montaria para ficar ao seu lado com outra pergunta em mente. Mas se a situação aqui era tão má, a ponto de o forçar a ir-se embora, porque é que não levou o irmão com ele? Jamie olhou para mim, surpreendido, mas depois sorriu um pouco sombriamente. Kezaya é surdo, Sassenach. Não nascera surdo, pelo que Josiah lhe dissera. O seu irmão gêmeo perdera a audição em consequência de um ferimento, quando tinha mais ou menos 5 anos. Kezaya podia, portanto, falar, mas não ouvia, a não ser um barulho muito forte, e sendo incapaz de perceber o som do restolhar de folhas e arrastar de pés, não podia nem caçar, nem escapar da perseguição. Ele diz que Kezaya o compreende, e sem dúvida é verdade. Quando rastejámos para o interior do celeiro, eu fiquei de guarda embaixo, enquanto o miúdo subia a escada para o palheiro. Não ouvi nenhum ruído. Mas um minuto depois, ambos estavam embaixo, ao meu lado, Kezaya a esfregar os olhos de sono. Eu não tinha percebido que eram gêmeos. Apanhei um susto ao ver os dois juntos, tão iguais. Por que é que será que Kezaya não trouxe as suas calças? Perguntei, tocando num detalhe que me deixara intrigada. Jamie riu-se. Eu perguntei. Parece que ele as tirara na noite anterior e as deixara no feno. E uma gata do celeiro teve crias em cima delas e ele não quis perturbá-la. Ri-me também, embora com uma inquietante lembrança de pés claros e descalços, pele azulada parecendo roxa à luz da fogueira. Um rapaz bom. E os sapatos dele? Não tinha. Tínhamos alcançado o sopé da encosta. Os cavalos rodaram em círculo durante um instante, num giro lento à volta de Jamie, à medida que eram decididas direções, pontos de encontro acertados, despedidas feitas. Então Roger, com apenas uma leve evidência de inibição, assobiou e abanou o chapéu no ar, convocando todos a partirem. Observei-o afastar-se e vi-o virar-se parcialmente para trás na cela. Depois virou-nos as costas, olhando diretamente para a frente. Ele não tem a certeza de que o irão seguir, disse Jamie, observando-o. Abanou a cabeça de maneira crítica. Depois encolheu os ombros, ignorando o assunto. Ah, bem, ou ele consegue ou não. Ele vai conseguir, disse eu, pensando na noite anterior. Agrada-me que penses assim, Sassenach. Vamos então. Estalou a língua e puxou as rédeas, virando a cabeça do cavalo noutra direção. Se não tens a certeza de que o Roger se pode sair bem, por que é que o enviaste sozinho? Perguntei nas suas costas, balançando na cela quando entramos no pequeno bosque que ficava entre nós e a quinta, agora invisível. Por que é que não mantens os homens juntos e os levas tu mesmo a Brownsville? Primeiro porque ele não vai aprender se eu não lhe der oportunidade. Segundo, ele fez uma pausa virando-se para olhar para mim. Não quero que o grupo todo vá connosco aos Beardsley e que fiquem a saber do escravo desaparecido. Todos no acampamento viram o de Josiah ontem à noite, entendes? Se há um escravo fugitivo e surge um rapaz de repente a causar a maior confusão na floresta aqui perto, é fácil chegar a uma conclusão. Ele virou-se para trás e eu segui-o por uma passagem estreita por entre os pinheiros. O orvalho cintilava como diamantes nos troncos e nas agulhas dos pinheiros, e pequenas gotas de gelo escorriam dos galhos por cima, caindo-me em cima e picando-me a pele. Mas, a menos que esse Beardsley seja velho ou enfermo, ele não se vai juntar a ti? Objetei. Alguém vai acabar por lhe mencionar o de Josiah, ao ouvido, mais cedo ou mais tarde. Ele abanou a cabeça sem se virar. E vão dizer-lhe o quê? Viram o rapaz quando nós o capturamos e viram-no fugir outra vez. Que eles saibam, ele conseguiu escapar. O Kenny Lindsay viu os dois quando tu os trouxeste de volta. Ele encolheu os ombros. Sim, eu tive uma conversa com o Kenny. Quando selávamos os cavalos, ele não dirá nada. E eu sabia que ele tinha razão. Kenny era um dos seus homens de Ardsmuir. Seguiria as ordens de Jamie sem questionar. Não, prosseguiu Jamie, contornando habilmente uma grande rocha. O Beardsley não está doente. O Josiah disse-me que ele negocia com os índios, cruzando a linha do tratado com mercadorias até às aldeias do Cherokee. O que eu não sei é se ele está em casa agora. Mas se estiver... Inspirou e parou para tossir quando o ar frio lhe atingiu os pulmões. Essa é outra razão para mandar os homens à frente, continuou ele, arquejando com pieira. Suponho que só nos reuniremos a eles amanhã. Nessa altura já terão tido uma noite para beber e espairecer em Brownsville. Mal se lembrarão do rapaz. E é menos provável que falem dele e que o Beardsley venha a saber. Com sorte estaremos bem longe antes que qualquer coisa seja dita. Assim o Beardsley não nos vai deixar para perseguir o rapaz. Então ele julgava que os Beardsley iriam ser hospitaleiros e deixar-nos passar a noite. Uma expectativa razoável neste gargalo da floresta. Ao ouvi-lo tossir outra vez, decidi que me sentaria sobre o peito dele esta noite, se necessário, para o obrigar a deixar-me untá-lo com cânfora, quer gostasse ou não. Emergimos das árvores e eu olhei desconfiada para a casa à nossa frente. Era mais pequena do que eu pensara. estava em mau estado, com um degrau partido, um alpendre descaído e uma boa parte do telhado não tinha telhas. Bem, eu já dormira em lugares piores e provavelmente dormiria outra vez. A porta para um diminuto celeiro jazia escancarada, mas não havia sinal de vida. O lugar parecia deserto, exceto pela espiral de fumo que saía da chaminé. Eu fora sincera no que dissera a Jamie, embora não tivesse sido muito precisa. Ele realmente era honesto e também cumpridor das leis, desde que fossem leis que ele resolvesse respeitar. O simples facto de uma lei ter sido sancionada pela coroa não era suficiente para a tornar uma lei aos olhos dele. Isso eu sabia. Havia outras leis, não escritas, pelas quais ele era capaz de morrer. Mesmo assim, embora a lei da propriedade significasse um pouco menos para um antigo invasor das terras altas do que poderia significar para outros, não me passara despercebido e, portanto, certamente também não passara a ele, que ele estava prestes a solicitar tanto a hospitalidade como o dever de um homem cuja propriedade ele acabara de ajudar a saltar. Repito, cuja propriedade ele acabara de ajudar a saltar. Jamie não tinha uma objeção arraigada aos contratos de serviço em colónias. Isso também eu sabia. Normalmente ele respeitava este sistema. Que ele tivesse agido como agiu, por perceber uma lei maior em curso, quer fosse amizade, compaixão, a reivindicação da sua Erbsacht ou alguma outra coisa, eu não sabia. Ele parou à minha espera. Porquê que resolveste ajudar o Josiah? Perguntei sem rodeios, enquanto atravessávamos a abandonada lavoura de milho em frente à casa. Pés de milho secos estalavam sob os cascos dos cavalos e cristais de gelo brilhavam no entulho de folhas mortas. Jamie tirou o chapéu e colocou-o na sela, à sua frente, enquanto prendia o cabelo, preparando-se para o encontro. Bem, eu disse-lhe que, se quisesse continuar nessa linha, que assim fosse. Mas se preferisse ir para Ridge, sozinho ou com o irmão, então teríamos que livrá-lo da marca no polegar. Pois isso geraria comentários que poderiam chegar aos ouvidos do Beardsley, com todas as consequências e implicações que isso teria. Ele inspirou fundo e expirou. O vapor de seu hálito a flutuar em esfiapos brancos à volta da sua cabeça. Depois virou-se para olhar para mim, com o rosto sério. O rapaz não hesitou nem por um segundo. Embora tivesse sido marcado, ele sabia. E vou-te dizer, Sassenach, embora um homem possa fazer uma coisa desesperada, por amor ou coragem, é preciso bem mais do que isso, se ele já o fez uma vez. E sabes muito bem como vai ser ter de fazê-lo novamente. Virou-se sem esperar pela minha resposta e entrou no pátio a cavalo, afugentando um bando de pombas que depenicavam por ali. Manteve o cavalo aprumado, os seus ombros largos e eretos. Não havia nenhum indício das cicatrizes profundamente emaranhadas que lhe cobriam as costas por baixo da capa de tecido rústico. Mas eu conhecia-as bem. Então era isso, pensei. Como o reflexo do rosto na água, assim é o coração do homem para o homem. E a lei da coragem era aquela pela qual ele vivera por mais tempo. Várias galinhas amontoavam-se no alpendre, como bolas de penas de olhar amarelo ressentido. Elas segredavam sinistramente entre si enquanto desmontávamos, mas estavam com demasiado frio para fazer outra coisa além de sair do nosso caminho, relutantes em abandonar a sua área banhada pelo sol. Várias tábuas do soalho do alpendre estavam partidas E o quintal estava entulhado de restos de madeira rachada a machado e pregos espalhados, como se alguém tivesse pretendido consertá-lo, mas ainda não tivesse tido tempo para tratar disso. O adiamento já durava algum tempo, pensei eu. Os pregos estavam enferrujados e as tábuas novas tinham empenado e rachado com a umidade. Olá, está alguém em casa? Gritou Jamie, parando no meio do pátio. Essa era a norma de etiqueta aceite para alguém se aproximar de uma casa desconhecida. Embora a maioria das pessoas nas montanhas fosse hospitaleira, não eram poucas as que viam os estranhos com desconfiança e inclinavam-se a fazer apresentações sob a mira de uma arma, até que a boa-fé dos visitantes fosse comprovada. Com isso em mente, mantive uma distância cautelosa atrás de Jamie, mas fiz questão de estar visível, espalhando ostensivamente as minhas saias e alisando-as, exibindo a minha feminilidade como prova das nossas intenções pacíficas. Raios partam, tinha um pequeno buraco queimado na lã castanha, sem dúvida produzido por uma faúlha lançada pela fogueira do acampamento. Escondi o buraco do tecido numa prega da saia, pensando em como era estranho que todos considerassem as mulheres inofensivas por natureza. Se quisesse, eu poderia facilmente ter assaltado casas e assassinado famílias inteiras, de uma ponta à outra de Ridge. Felizmente, o impulso de agir assim não me tinha atacado. Embora às vezes eu percebesse que o juramento de Hipócrates e a sua injunção de não causar nenhum mal pudesse não ter a ver estritamente com um procedimento médico, por mais de uma ocasião, tive o impulso de dar uma paulada na cabeça de um dos meus pacientes mais teimosos, mas até agora tinha conseguido conter-me. Claro, a maioria das pessoas não tinha a vantagem da visão distorcida que um médico tinha da humanidade. Era verdade que as mulheres não eram tão afeitas a certos tipos de confusões recreativas com lesões corporais que os homens tanto apreciavam. Eu raramente encontrava mulheres aos murros por diversão. Mas dei-lhes um bom motivo e